Hoje vou à praia, curtir o azul do mar, na areia me deitar e me broncear, cair então no mar, as ondas conquistar, nestas belas águas, meu corpo refrescar. Algum amor que seja muito